Sua escuta. Bom dia, Rio. Sobe 310, Vila. Gente, Lancia, sobe 310, Vila. Lancia 3. Pronto, cota. Autorizado Recife, nível de voo 370, prossegue para o uísque 58, decola a pista 1-0. Esquerda após, cumpre perfil Pucajama após Aracaju. Acena no drone com DC-5055, controle 120, DC-80. Autorizado Recife 370, para o uísque 58, decola da 1-0, curva esquerda na Pucajama Aru. Transponder 5055, o transponder e o controle 120.80. Confirmando a saída Pucajama após Aracaju. Chama pronto, parte 3, pitbank é Paraná. Sabe também 6570. Pucajama e depois Aracaju. Abre também a 5570. Salvador Sideral 9970, autorização 320, termina. Sideral 9970, informação em curso ao hotel, aguarda 320, termina. Guardando autorização, sente no hotel, Sideral 9970. Salvador, tá 6153120 a bordo, no carne Campinas, com 6 horas e 40 minutos na minha planta. 3 horas e 40? Afirmo, 0340, no carne direita via Índia, ponto de espera torre, 98 decimal 95, ajuste no 0, 1 a 3, bom voo, 3153. Direita na torre, 3. A foto com mais X-Ray Charlie, autorizado ingresso, parte principal até a posição de número 6. Informa o término do reboque. Número, sem a dúvida, informarei. Nove, nove, sete, zero, pronto, cópia. Zero, copia. 3-0 Teresina, 3-2-0 é o nível, prossegue para o Zulu 2-0. Decola pistão 1-0. Curva esquerda após, cumpre o perfil Momo Transição Flock. Acena transponder 5046, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Teresina 320, na Zulu 20, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo Flock. 5046 transponder 120, decimal 8, controle de saída federal 9970. Correto, calma pronto, posicionamento parte 3. Passará pronto para posicionamento federal. Confirmando somente a autonomia? Ok, assim que o tá liberar o setor autorizado, tá? Que tem a frente, segunda e direita via Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 3. Copiado, estimado para pouso. A gente chama retorno. Romeu Romeu Gomes, reportando ponto de espera da Papá para ingresso na pista no site. Acenda por conta de que chama táxi Romeu Romeu Gomes. Santa 3153, autorizando a linha de decolar, pista 1 a 0, vento calmo. Chamará para o táxi, sabe, Samir? 570. 3, chama agora Recife, 126, decimal 85. 2685, vai travar, graças. Confirme, Rio 98 não, não. Rio 98, 11, a linha e mantém pista no zero. Então, 3 anos, 5, 3, decolou, 1, controle 1, 9, 10, 8, 9, 8, 9, 1. 3 anos, 8, obrigado. Sua está 3, 1, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Bom dia, quente. Obrigado. Boleta, o Mocta, motivado. Autorizo o Vadael 3153. Vadael da presente. Flip 55 no 4, chama agora Recife no 26, decimal 85. Flip 55 no 4, chama Recife no 26, decimal 85. Chama 26, no 4. Linha 98111, no livro de decolagem, pistão 1 a 0, vento calmo. follow-up também a 570, com dois a bordo, 2 horas e 48 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Sem frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste 1013, bom dia, bom voo, APC 6570. Com 1013, está livre o táxi pela Índia, segunda direita, APC 6570. 092, desce até o 050. Salvador, Rio, 98, Uno, Uno. Eles são Fátio. Ok, Momo, transição Trote pro Rio, 98, Uno. Passaredo 2223, cordial bom dia, autorização conquista. Bom dia, passaredo 2223, informações por céu até agora, cota conquista. Mais uma vez. Salvador, o África, 6570, ponto, 090, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, atenção no 0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, APSA 6570. Informação 755, desce até 4 mil pés, ajuste altura 2013. Ainda negativo, mantém a chegada. 1755. Estão 3153, chama Recife, 251, alterna 1395. 251-3395. Controle Salvador, ABSA, cargo 6570, cruzando 2000 para o nível 370. Sobe 370, vigilância 6570, sede da PUC. Prosseguindo na PUC, ABSA 6570. consultoria do 2223, puxe acionamento pela frequência. Autorizado aguardando copo, consultoria 2223. Autorizado aguardando copo. Controle, o Rio pode voar por aqui? Ou... Ainda negativo, inicialmente código. Confia? Inicialmente voa código. Tá, vai voar código, Rio 9811. Eu, Vitor, reportando o ponto de espera da Papa para a imigração, 7. Salve, Salvador. Bom dia, bom técnico. Nossa informação, hotel, posição 9, autorização, Guarulhos. 759, bom dia, hotel confere, guarda-copa, Guarulhos. Boa tarde. Autorizado, né? Confirma da feita prevista para a hotel? Afirmativo. Confirma? 7074 é o número 3 da Copa Guarda. 2223, pronto, cópia. Pronto, cópia. Passaria 2223 autorizado. Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola pistão 90, curva direita após. Cumpre perfil A, Borelefa, após DCT Oplo. Aceno transponder 50. 62, controle Salvador 120, decimal 80. 80, conquista da cola da 10, direita arpoa, releva, piló, 4062, 1208. Correto, vamos para o táxi, passeira 2223. Afirmativo, está pronto para o táxi, 49 a bordo, 8 horas e 30, alternando Salvador. Táxi autorizado via pátio, em dia alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 195, ajuste na 0, 13. Bom voo, parceiro 2223. Índia Alfa, parte 1895, obrigado, boa. Traça Alfa, vou te confirmar. Total 9886, número 3 para cópia, guarda. Gol na 759, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão na 0. Curva direita após, cumpre o perfil da EO, lida após voa Motiva, onde intercepta peso 1 na 0 e prossegue conforme a rota do plano. Vai acionando o transponder 5064, controle 120, decimal 80. Conforme 360 autorizando, decolada da 10, perfil da EL, lida, move, intercepta pelo 190, pode fazer rota. 064, transponder, controle 208. Na 759, apenas confirmando após a posição, lida, motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva, motiva. Reporta pronto, pushback, acionamento. Na 759. Federal 9970 para o push e acionamento. Coordena com a pessoa falando do táxi. Federal 9970. Chat, Federal. 685, caso negativo, 2542. Bom dia. Bom dia. Romeu, decolou os 26, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Olha o papai Romeu é o negócio. Cadê do 2223, cordial, bom dia. Cadê do 2223, bom dia, linha decola pistão 1-0, vento calmo. A linha decola 2223. Paulo Salvador, bom dia, o Mike Yankee, isso? Aguarda, Mike, quem é que o Whisky? Controle, copiou o Romeu, Romeu Golf? Prossiga, Romeu Golf. Solicita, se possível, para a direta de Barreiras, seria... Ok, aguarde autorização para o direto Barreiras. Adão, agora. O Golf vai conseguir cumprir a restrição da saída, o meu Golf? Sim. 4234, sentido da informação, hotel para Recife, nível 330. Número 3, para Copa Guarda, azul 4234, hotel Confesso. Queria a saída prevista. Puca. Puca, obrigado. Marinha 7074, na escuta. Gentileza, o pátio que se encontra a pista que decola e aonde foi apresentado o plano? Sente, aguarda a coordenação. Estabilizado no ILS X-Ray, gol 1092. 092, completa final, chama a torre Santo 1895. 1895, obrigado. Confirmando portão 9. Tranquilo, senhor. Podendo com a infraero, eu chamo para o táxi. Tranquilo, senhor. Confirmado, confirmada, pega meio próximo. Aí, você está passando aqui na nossa posição aqui, 9 horas. 0 com 2 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna São Luís. Pouso, a minha posição de 9 horas aí, na final. Ajuste no 03 Sideral. Motorizado táxi. E a Índia, no ponto de espera, chama a torre 10295, ajustado no 03 Sideral, 9970. Parada, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol 1092, sinal ILS X-Ray, baixado travado. Gol 1092, bom dia, livre pouso, visão 1090, vento calmo. Livre pouso 1090, vento calmo, o gol 1092, ajuste 1093? Afirmo. Obrigado. Sete zero sete quatro, na escuta. Autorizado Salvador Porto Seguro, um na meu pé, decola 1-0, curva à direita após ingresso a corredor Axé. Acena no transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 80. Marinha 7074. Tudo a presente Barreiras, o meu Golf, sobe 220. Barreiras, seguro 220, eu vou te pegar. Marinha 7074, para início do táxi, ainda nessa frequência, reporta pronto. Sideral 9970, linha mantém. A linha mantém, Sideral. chama 754. Voo no 755, complexo de aproximação, chame torre 198, décima 95. 1895. 1092, solo 30, libera direito, solo 121, décima 9. Libera direito 219, 1092. Torre de Salvador, voo 755. Voo no 755, reporta pista livre travada, aguardando pista livre. Tá aí, passa travada, passando sim, Brasil. 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 90, obrigado, caneta, banho. Total 98, meio, pronto, cópia. 90, prossiga. 30 Galeão, 360, é o nível, decola na zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lida após voa motiva. Onde intercepta, resolução na zero e após consegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5034, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, conforme 360. Para o Galeão, da EL lida após ótima. Decola da 1-0 pela direita após intercepta o eixo da atleta do 1-0 de rota do plano. Aciona 5034, controle 208. Para o pátio secundário para a busca de treinamento. Total 9886, coordenação com equipe de solo, reporte para o táxi, protegimento correto. Cadê para o táxi? 9886. Salvador, é o Mike Yankee. Prossiga, Mike Yankee Whisky. Bom dia, tem atualização aqui da ponte número 7, reboque da ponte número 7 até a ponte número 4, do pátio principal. Ok, aguardando. Salve no 092. Na 092 é a porta antes da Juliette. Antes da Juliette, na 092. Voo 330, prossegue para o Whisky 58, decola pistão na zero, curva esquerda após. Cumpre o perfil Pucajama após Aracaju. Aciona o transponder 5066, controle Salvador 120, decimal 80. Azul 4234, autorizado Recife, nível 330, decola pistão zero, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, Upper Whisky 58. 5066, transponder, controle 120, decimal 8, azul 4234. Correto, informa pronto, pushback, acionamento, posição 8. Autorizaria Momo para o Sideral? Sideral 9970, autorizado direto Momo. Autorizado direto Momo para o Sideral. Salvador, parceria 2223, possibilidade de voar direto destino. Ali, mantém, estamos 071. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, controle. Diga. Passa nível 970, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. Recife, Fortaleza 2223, autorizado direto conquista. Direto conquista, grave. Firma de call de intercessão. Sim, se mantém o hotel Marinha 724. Sete para o portão 10, fica atento ao follow me. Sete para o 0, 0092. Solo Gol 755, livrou na sua escuta. Só de 1 no 755, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 755, bom dia. linha 7074, autorizando o ingresso na pista, reporta para a decolagem. Positivo. Ok, coordena com a equipe de solo após o Boeing da Gol liberar, agora está autorizado o início do reboque em Fonel 7, confirmando a posição 7 para a posição 4, né? Positivo, dá 7 para 4. Ok, reporta através do 62, ok? Ok. Ou 7554 Juliette. Manda Gol 1250 na Israel. Gol no 759, você mantém nível 360, você é da Dael, vigilante. 360, Dael, seria sua possibilidade de voar, Leda? Gol no 759, autorizado direto, Leda. Direto, Leda. 759, obrigado. Autorizado decolagem com proa sudoeste, vento calmo. Bom dia, Lua Sanero 6225. Lua Sanero 6225, oceano identificação, voia Lagoinha para identificar a chegada Bonfim. Desça e mantenha 4 mil pés no ideal de descida, ajuste de altímetro na 013. Na zona de Alagoinha, Bonf, quando ele é autorizado até 4 mil pés, padrão. Reporta no solo, o Marisa espero. Linha, se tiver o confirmamento para o pátio, faz o cheque de, na alfa. Reporte na alfa, Marinha, se tiver. Salvador Azul 4234, para pro stack essa manhã. Ponte 08. Aguardo, 4234. Guarda, 4234. Deixa eu passar no Delta, o Marinha 7274. Salvador, bom dia, 3562. Trip 5362, oceano identificação, autorizado chegada a Bonfim. Quando no ideal de descida desse, mantém nível 050, ajuste na 094. Só uma puta, autorizado, Tibeca do 4234. Total 9886, 3 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, até na Guarulhos. Exato autorizado via parte de alta, ponto de espera, Toyo, 98, decimal 95, ajuste 1014 agora, bom gol. De alta, parte de espera, 295, 1014, ajuste. Motor é o Mike, é intuito? Diga. Autorizado entrar. Negativo, mantenha a posição através aí do gente meia dúzia e fique atento ao táxi do total após o mesmo ingresso para a posição 4. Positivo, táxi do total passando a ingresso para mim. Guarana, pura da rotatória, reportar a visual com campo de Lamentar Alfa. Informação com o seu hotel, agora é cópia para pouco seguro. 59 da Goa, Upa, cidade, voaram. Ótima. 759 aguarda, podendo estar contando para o registro. Obrigado. Será necessário? Minha posição é agora, coordenação com a infra-aero. Missão 1-0, tempo calmo. Como é a chance regulamentar o total 9886? Azul 2223, Champ Centro Recife, na 288, alternando na 260. 288-260. Aguarde, vamos poder entrar para a aero. 7074, na escuta. 7074, Marinha, está na escuta. Linha 7074, e a torre? Confirme o cheque. Foi autorizado estacionamento no pátio 3, desde que o teste não seja em marcha lenta. Correção, desde que seja em marcha lenta. 251-3396, algum recife? 759, obrigado, bom dia. Bom dia. Total 9886, subir manter nível 360, Zero da EU, vigilância. 360 da EU, vigilância total 9886. Subida por Angelina, da presente para o 9886, da total. Total 9886, autorizado direto da EU. Da EU 9886. Papão Romeu, Índia 90 Alfa, chame torre 198, decimal 95. 80. Índio November Alpha, na toda a rotatória visual com campo. Índio November Alpha, repassando canal de 3 milhas, pistão na 7. Reportará na posição final de 3 milhas da 17, Índio November Alpha. Correto, no 649, informa pronto, pushback acionamento. Te aguarda no 649. Mas o 4264 pode prosseguir, atentando ao terminal marcando 227A, até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio Indy Alpha, ponto de espera 2, 18.95, ajuste 1014. Via Pátio Indy Alpha, o 4234, ajuste 1014 agora. A 649 coordena que o solo após o Embraer liberar a retaguarda está autorizado no número 2, pushback acionamento. Prossiga. Passerra, prossiga. Autoriza direto o rotatório da presença. Golfo Papa Serra, mantém-se na pro de Paris. Reporte para ingresso no corredor Interlagos. Reportará Interlagos, Papa Serra. 234, se posiciona na ponte dela, está pronto para decolagem. Azul 4234, alinha e decola pista 1-0, vento calmo. Alinha e decola, vento calmo, 4234. Término, reporte na posição número 4, ok? Na pista número 4. Ok, Sente, bom dia. Igualmente, bom dia, obrigado. Tá mantendo o nome quente, Sarita. Sente. Oceanair 6225, informa o tráfego em posição de 12 horas e 7 milhas. Rumo Nordeste, um ultra leve, está mantendo no 1500 pés via corredores, não irá interferir com essa aproximação. Seguinte do tráfego, BR 225 autorizado, ILS. BR 225 autorizado, final ILS, aposta estabilizada. Autorizado ILS, formar estabilizado, BR 225. Afirma, visual com campo. Tem livre pouso, pista 197, vento calmo, índio November Alpha. Ok, a posição é número 1 mesmo, é a esquerda do TAN. Ok, a esquerda do TAN. Próximo ao tapume, branco com vermelho. 1208. 1208, 4234. Bom dia, controle Salvador, azul 4234, decolou na Fuca, passando 1100 pés. Azul 4234, sube e manda em nível 330, sai da Fuca, vigilância. Sobe 330, azul 4234. Índio November Alpha, solo aos 49, autorizado o backtrack pistão no 7 para o 44, estação na frequência livre, bom dia. meia a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Aracaju. Sente, sexo autorizado direito de vinda, ponto de espera, torre da noite, direito de mão, 9-5, faz justiça, 0-4, no volume. 3 ainda, 18-95, no 0-4, altiga de volume, 6-4-9. 3-9-5, Salvador, bom dia, Xené, 6-2-5. Equipe, que 3-2, vai atingir. Xané, 6-2-5, na escuta da torre? Capitalize e LSX, 1-0, reposto estabilizado. 10-2, estabilizado, reposto estabilizado. Pista 2, para o Xané, 6-2-5. Trip 5362 informa o tráfego com posição de 10 horas, 4 milhas, está mantendo 9.500 pés via corredores de um ultraleve, não irá interferir com a sua aproximação. Interlagos, o Golfo Serra, rebote rotatória visual com campo. Câmara, o Golfo Serra. O nome é Cantinato, bom dia, visual, caranave no quarto final. Também vai a linha, mas tem piscina zero. Xané 6225, solo 53, de Bruna direita, solo 121 da semana, hoje, bem dia. Direito 219, 6225. Meia 225 vai livrar na foto, tá bom, Xané? Sim. Aeronave chama o controle Salvador. Tá para pista 9-0, chegada Bonfim. Utilizado no ILS 5362. Trip 5362, completa aproximação, torre 198, decimal 95. Azul 4489, acena identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste na 0 na 4. Visual com 17, o Golfo Papaterra. Golfo Papaterra, chame torre 18, decimal 95. Salvador, o trip 5362, está estabilizado no ILS. Trip 5362, reporta baixado travado, aguardando autorização. Só será. Atro, chame centro Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, alterna 2545, azul 4234, pode ir. O Papacear, passado 6 milhas. Recebe a senha presente, 360. Pela sua esquerda, reporta a Recife no final da pijama 7. Como senhorita, o Papacear acertou um 360 pela esquerda. Papa Serra negativo, ingresso na final da pistão, 97 aguarda instruções. Final da 97, aguarda instruções, o Papa Serra. 5362, passou externo, continue baixado de lado. 5362, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Gol 1649, decolou 56, controle 120, decimal 8. 1208, grato, gol 1649. Senhor de Salvador, bom dia, gol 1649. Gol 1649, subem até nível 360, saída da El Vigilante. Sobe para o nível 360, Natael, Rono 649. Desloca a nave na final da pista 0. O Golfo Papacear está visual com o trip na final da 1-0. Tem condições de considerar como número 2 para a pista 7? Sim. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Papacear, aguardará. Serra, livre pouso, pista 1-7, vento calmo. Serra. E 5362, solo 58, liberando na direita, solo 121, decimal 9. É, que libera o solo. Bom dia, trip 5362. Cruze Alfa, Aquilo, pátio 3, posição 62. Alfa, Aquilo, posição 62. Serra, Sol e 59, confirma o pátio? Que se vier para a pasta, está na frequência livre. Oi, bom dia. Você é 6312, informação hotel, descendo para 150. Paixoné 6312, autorizada a chegada Mari, desse mandei nível 050, ajuste no 094. Ô, bom dia, Mari 050 no 094, 6312. Tô chegando. Bom dia, por que você já tem a posição definida aí pro Mike Zouzou, que vai fazer o 63 no terminal? Não consegui compreender a mensagem, é pra saber se o plano já tá no sistema, é isso? Não, já tem uma posição definida no terminal 1, a aeronave tá aqui do passo 3, vai revocar, eu queria saber se tem uma posição já definida. Coordenação com a infraérea e com a empresa, ok? O Mike Zouzou. Romba 5-1, acione a identificação. Romba 5-1, contato radar 70 milhas, nordeste de Salvador. Vou ir na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Reporte no ideal de decisão. Romba 5-1, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-4. Azul 4489, solicita pro de Duna. Azul 4489, mantém-se no perfil lateral da chegada, desça para 2 mil pés agora, ajuste no 0-4. Sente para 2 mil pés, no 0-4, azul 4489. Gol na 649, passo nível 180, chame centro Recife no 251, alternando no 3395. Gol 251, alternando 3395, gol 1649. Sou o Juliette Tango Zulu? Não, é o Tan Mike Zulu Zulu.